um pano. Despertou a fúria adormecida de um gigante. Peixe morre pela boca, come sangue não bastante. Quem fala que é homem não tolera pilantragem. Aqui o ombro é largo e carrego a bagagem. Malandra bonitão, aí é isso mesmo. Aguçou o ódio, deixou no puro veneno. Você joga no outro time, quer vir pagar de ladrão. Mas o que tu é mais forte que o sistema vacilão? Paga pedágio, o quê? Que porra é essa? Onde o gueto organiza, a farda não atravessa. Perdeu o playboy, essa era a frase, você se lembra? Mas hoje o jogo mudou, eu tô na cena. Sou eu quem tomo conta de minha segurança. Eu aprendi isso com a vida já desde criança. Pois munição pro coração de um homem calejado, que na estrada da dor já trocou tiro pro diabo. Falo demais, blá blá blá, mimimi, não sei o que. Agora a consequência é essa aí que você vê. A bomba explodiu, nem estilhaços me atingiu. Aí seu filho da puta, sua casa agora caiu. Sua mãe foi quem chorou pela merda do seu filho. Quem nunca foi homem quis vir pagar de bandido. Dia tá embaçado no tribunal das ruas, então o campo tá minado. Me parece que de uns tempos pra cá, falou, não cumpriu, o chicote estrala. Vivemos num cenário onde não existe fantasia, onde cada um faz seu corre. Hipocrisia tem de mais, tem de quilo. Infelizmente quem sempre foi sangue bom, hoje tá diferente. O dinheiro tomou conta, quase derrubando o rap, enfraquecendo, deixando de ser a voz do moleque. Mas aí foi nessas mesmo que o barato ficou louco. Confundiu, gerou um conflito na cabeça do meu povo. Os grupos não se acabando, a polícia só matando, criando um grupo de extermínio. E o funk degradando com a realidade, brincando de marionete, fazendo ostentação, pornografia que difere com a linha de raciocínio, brincando a revolução. O mais louco do mais louco é que são nossos irmãos, moradores de quebrada também, sem referência. Então, como apontar, julgar o problema, junta tudo com nada. Fica igual a óbvio, corpos nossos, inimigos próprios do glamour, da luxúria, da vida noturna, entre pilantras, mulheres, tribunal das ruas. É com nós mesmo, falou o que queria e pá, vai vendo. Aqui é periferia, humildade faz morada. Correria tá no sangue, um guerreiro não se abala. Com um passo atrás do outro cheguei onde eu queria. Nada como um dia após o outro dia. Agora vem querer pagar de humildade, como uma cobra venenosa, conheça a sagacidade. Bom na pé, irmão, sou um guerreiro bom. Quem me empurrou do precipício, agora estenda a mão. Vira as costas jamais, não durmo no barulho. Com uma vista eu descanso, com a outra eu vejo tudo. Pode passar batido, mas não despercebido. Agora vem pedir ajuda pra aquele que era bandido. Eu sempre fui quem eu sou, você me viu diferente. Com uma cabeça sempre erguida e o progresso na mente. Na fé de um vencedor, com a razão, não pelo amor. A mente sempre preparada, se preciso for. Na correria, sim senhor, é eu que tô na cena. Se for levar é solução, jamais levo o problema. Quem apostava na minha derrota e assistiu de camarote. Pedra 90 e diamante não quebra nem com a Glock. Pode vir, vem você e quem preciso for. Quem não tem luz não ofusca o verdadeiro vencedor.